O valor da liberdade. A liberdade não tem preço. É um tesouro que nos permite viver sem medo. Podemos falar sobre o que quisermos, mas sem ofender os outros ou inventar factos. A liberdade é um arco-íris cheio de cores, onde podemos rir, brincar, aprender, perguntar, responder, argumentar e ter opinião própria. Como é bom ser livre para podermos ler, ouvir e escrever o que queremos. No entanto, a nossa liberdade tem limites, pois ela acaba onde começa a liberdade do outro. Ser livre é ser igual em género, raça, religião, direitos e deveres. A liberdade é para todos e ninguém tem o direito de a tirar. A riqueza de cada um é que, mesmo não vivendo em liberdade, somos livres de pensar e sonhar o que quisermos. No mundo, ninguém é melhor que ninguém. Por isso, todos somos iguais, apesar das diferenças. A liberdade é respeito, ser um cidadão ativo e responsável. Escola Básica de Santiago, 3º ano, turma B.